acho que é o lado A, sei lá. O que interessa é que os dois lados têm muito som, muito isso, muito rock nas cucas enluaradas de todos vocês. Senhoras e senhores, meninas, meninos recém-nascidos. Agora veja você mais uma coincidência nessa segunda edição do Ronquinha em 2010, novo ano, a nova década. Com a trasoba aqui do metrô funcionando, a gente tem encontrado amigos que normalmente não circulavam por aqui. Rapaziada que entra, sai, vai lá embaixo, anda pra dedéu, mas enfim, né? Anda pra caramba. E aí o rapaz aqui da portaria chegou e falou assim: porra, Maurício, o João Baroni acabou de passar aqui. Eu falei: porra, Baroni, porra, maluco. Chega aí. Ronca Ronca tá no ar, pô. Chega aí, vai lá em cima. Tem um negócio de bebê lá pra tu mastigar, não sei o que. O João vive permanentemente com uma fome fuderosa, criança. E aí o João chega exatamente no momento em que o colega dele, o Ringuinho, está no fundo. Nandão, vai lá embaixo, come um pastel, por favor. Traz um chiclete pra gente. Aí, valeu. Tchau, Nandão. Valeu, Maurício. Tá segurando aqui. Até terça que vem. Nandão vaza e chega nosso amigo, outro sustentáculo do Ronca Ronca há muitos anos, João Baroni, ao som de Ringo Starr. É muita emoção, né? E dá uma camisa, né? Olha só que pressão. Vamos lá, toca mesmo? Toca? Ringo, toca? Toca. Pô, toca ou tocava? Bom, se ele não toca, não sei de mais nada. É mesmo? You don't have to shout. E mais uma dessas coincidências. O fone tá funcionando bem, João? Tá. João Baroni, precisa dizer quem é não, né? Então, mais uma vez, João, você vai assumir o lugar do Nandão? Então diga, por favor, mais uma vez, o endereço para a nossa audiência, participação. João Baroni, totalmente à disposição, arregaçado para a nossa audiência, por favor. Calma aí. No bom sentido, cara. Bom, tô chegando agora, peraí, deixa eu me situar aqui. Isso. A bula. www.oifm.com.br, né? Isso. E fale conosco, clique, fale conosco, depois selecione RJ na aba das cidades. E tem muita gente aqui mandando um alôzinho pra ver como é que faz pra ouvir o programa. Eu sou um dos muitos ouvintes, Maurício, que nem sempre tem o privilégio de estar aqui em tempo real ouvindo o programa. Mas para nossa felicidade, a nossa salvação, a gente pode ouvir o programa no site da OFM, né? Vai lá e clica em programas e acha lá Ronca o Ronca Ronca, e você pode ouvir o programa no seu desktop a qualquer hora. Ele fica ali e tal, você ouve toda a sequência original que foi colocada, que depois aparece no Tico Tico e tudo mais, né? É, exatamente. Enfim, todo mundo já sabe aí o caminho das pedras. É interessante ver que tem muita gente que está ouvindo o programa pela primeira vez aqui, então a gente já dá o caminho aqui para a galera. Então a informação é essa, e não só Ronca Ronca, lógico, todos os outros programas da OFM estão disponibilizados para que você se divirta a valer no site oifm.com.br. Mas antes do João, como sempre, trazer à luz a nossa ignorância, eu ontem assisti um filme muito bacana mesmo, recomendei no Tico Tico. O filme entra em cartaz essa semana, sexta-feira. E é uma figura lamentavelmente pouco conhecida do grande público brasileiro. Trata-se do Humberto Teixeira, o principal parceiro do Luiz Gonzaga. Uma lenda. Pai da Denise Dumont, uma atriz, todo mundo conhece. E ele, além de compositor, instrumentista, político, foi deputado, trabalhou pela criação de leis do direito autoral no Brasil, enfim, um filme, uma longa-metragem, um documentário feito pelo Liro Ferreira, cineasta da pesadíssima. É, do Baile Perfumado. Baile Perfumado, o documentário do Cartola. O Cartola, que é muito bom também. Enfim, um filme obrigatório para quem gosta de música. Então, se você não tá ligando, Luiz Gonzaga, Teixeirão. faz como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Que baião, baião, pois que baião, baião, pois que baião. Eu já dancei, balancei, chamego, samba e xerém. Mas o baião tem o quê que as outras danças não têm? Quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando o baião. Baião, pois que baião, baião, pois que baião, baião, pois que baião. Já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar com toda convicção que sou doido pelo baião. Baião, que baião, que baião, pois que baião, que baião, que baião, que baião, que baião, que baião. Oi FM. A sua rádio fala com emoções. Agora ela vai falar também com o coração. Ronca, ronca. Mas enfim, está aqui a nossa dica, Baroni, para a nossa audiência já logo nessa semana, porque esses filmes também têm um tempo curto, um circuito. Passa uma semana, não viu, maluco, vai esperar DVD, se o DVD sair, sabe como é que é, né? É, por aí. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar. Mais alguma informação da nossa torcida? Os e-mails completamente controlados por João Baroni. É um momento único no rádio mundial, eu diria. Pois é, tamo chegando junto. Mais uma vez, o endereço da UFM, João, para a nossa torcida participar do programa até meia-noite. Total, é o www.oifm.com.br. Fale conosco, clicando no Fale Conosco, depois selecione RJ na barra das cidades e mande o seu pensamento. Nós falamos do projeto para 2010 de juntar o Damon Albarn, o Jack White e o Beck. Caramba, junto com a orquestra Polirritmo do Benin, de Cotonou. Agora, olha a coincidência, você está aqui... Que trinca, hein? É, você está aqui e só você pode esclarecer esse momento. Vou tocar um bagulhete da orquestra Polirritmo. Vê se você percebe alguma coisa, João. Vou tirar aqui com todo respeito, Luiz Gonzaga, devagarzinho, porque não pode criar um choque, né? Olha só. Vai de novo. Não soou similar... Alguma coisa, não? Não, né? É, bicho. De novo, hein? Total. Maluco. primeira vez que eu ouvi isso com a orquestra Polirritmo, essa virada de bateria aqui, começa a música. Cara, eu já ouvi isso. É. Eu ouço isso há muito tempo. Aí a gente cai no Led Zeppelin, no John Bonham. Die America. Delirei, é coincidência? Ah, é, mas é uma feliz coincidência. Aí eu pensei que podia ser também o The Levy Breaks aí também, né? Pois é. E é tudo mais ou menos naquela época ali, início dos anos 70, e o Led Zeppelin circulando loucamente todos os cantos. Bom, tem duas coisas interessantes sobre isso, que é... Teve o famoso baterista... como é o do... O batera do... Caramba! A gente tem tempo, até meia-noite a gente resolve isso. É. Não, vamos ver um pouquinho o Led Zeppelin aqui. Diga lá, João. Ah, às vezes a empolgação é grande e o pensamento vai na frente das palavras. E... é o seguinte, é que o Gene Krupa, nos anos 20, enfim, ele fez uma viagem para a África e foi o cara que escreveu, né, o beabá da bateria, os rudimentos, né, que, para quem aprende a ler partituras, rítmicas e tudo. Então ele fez padronizar um monte dessas batidas africanas que serviram muito para o jazz, né, para o bebop naquela época. E até hoje são uma espécie de beabá mesmo para quem aprende. É uma cartilha mesmo. Academicamente falando, mas enfim, a leitura, né, a rítmica e tudo mais. E depois eu me lembrei também que o Ginger Baker, depois que o Cream acabou, ele foi para a África, ficou lá um tempão, depois voltou, fez o Air Force, né? Foi aquela banda que não chegou assim nem na sombra do Cream, né? Mas ele aplicou um monte de coisa que ele aprendeu lá na África, que ele foi realmente com essa imersão aí dos ritmos africanos e aprendendo, né, a música africana e aplicando isso depois com essa mistura de rock que ele tentou com Air Force nos anos 70 ali, já no final dos anos 60 ali e tudo, enfim. E seguiu nos discos solo dele até hoje. Né, o trabalho do Ginger Baker é totalmente voltado para esse tipo de combinação sonora, vamos falar assim. Mas e aí, a nossa audiência? Tá batendo uma bolinha? Tá bonito, né? Pois é, tá indo bem. O pessoal tá sempre dando um alô. Tem muita gente aqui. Fabrício Xavier, Aline, Isana, Lucas Arduin, Igor Ferraz, está ouvindo o programa pela primeira vez também. Igor Ferraz está ouvindo pela primeira vez hoje, dia 12 de janeiro. Ele deve estar ouvindo pela primeira vez no dia 12. Ah, não, tá certo. O Igor Ferraz, ele deu ele um alô. É outro sustentáculo do Ronca Ronca. É, ele deu um alô aqui sobre o disco da Cell, que ele também adorou, pirou. Foi sensacional, né? Ouvir aqui a Cell. E sábado ao vivo, né? Para quem puder. Exatamente. Aparecer lá no Circulador mais cedo, né? Bem lembrado, Cassim e Cell sábado. Eu tava numa carrocinha de cachorro quente aqui, o cara tava ouvindo aqui fora, o cara tava ouvindo o Ronca Ronca, eu também me situei ali e tal. Fica esperto para sábado chegar lá, que se chegar muito tarde não vai ver nada. E aqui, ó. Banda novíssima. Recém lançada. FM. Abra a porta! Abra a porta! Por falar em música africana, similares. Sábado agora, também sábado, dia 16 de janeiro, às 23 horas, mais uma edição da festa Soul Baby Soul, na Casa Rosa, na Rua Alice 550, em Laranjeiras. Quem quiser sacudir o esqueleto ao som do que há de melhor em funk, soul music, Soul Baby Soul, sábado, na Casa Rosa, 23 horas, Rio de Janeiro. E aí, ao fundo, não é o Future Heads, o novo compacto. Não é alguma coisa nova do Franz Ferdinand. É um disco gravado mais ou menos em 77, 78, de uma banda que o João gosta muito, chamada XTC. Caramba, rapaz, como é que pode fazer um som desse? Cara, isso parece que saiu do forno, né? Exatamente, eu acho que todas essas bandinhas inglesas agora têm o XTC como uma espécie de referência. É, né? Assim, é uma das tipo, principais referências. Impressionante. Wanna be, né? Impressionante, cara. Olha só. Quem não quer fazer hoje, em janeiro de 2010, janeiro de 2010, um som igual esse? Hein? Total. Nesse disco, recentemente, nós mostramos a versão que eles fizeram para All Along the Watchtower. Vê aí qual é a música, João, por favor. É uma versão descabelada, cabeleira altíssima. Os caboclinhos estavam endiabrados. Essa arte é feita para LP, né? Na hora que reduz a bagaça para CD, 9? 6. Na hora que reduz a arte para CD, é, fica ruim de ver. All Along the Watchtower, né? We'll be right back. música. Food again. FM. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. Barone, com o Lee Perry ao fundo, o que diz a ouvintada? Bom, a gente recebeu aqui uma mensagem do Wagner de Freitas, que está agora às praticamente... praticamente às 15 horas local em New Zealand, na Nova Zelândia, em Auckland, ouvindo o programa pela internet. Que, né? Que momento, hein, cara? Espetacular, o outro lado do planeta. Meu nome, como é o nome dele? É o nosso querido Wagner de Freitas. Wagner. Em Auckland, na Nova Zelândia, ouvindo Ronca Ronca já de amanhã, né? Porque é verdade. Lá o ano novo chega na frente, né? Inclusive. Nós já temos dois representantes na Nova Zelândia. Ele, o Wagner, e o ex-conde, o Tiago, em Sydney, na Austrália. A Austrália, então, ali do ladinho também. Cotê. Então, ali naquela área, nós estamos bem representados na Nova Zelândia e na Austrália. Cangurus e koalas, é verdade, ouvindo o programa. Né? Essa hora, patinhas pra cima, né? Que horas é? Que horas são? A hora que chegou a mensagem, lá local, eram 14h20. Já deve ser umas 3 e pouco agora. Que doideira. Isso derrubou o que rolou aqui. Inclusive, veio de encontro alguns ouvintes, ou melhor, algumas mensagens chegaram aqui pedindo isso, aquilo e outro, e algumas mensagens pedindo derrubou. Ah, ouviram, né? Rolou, especialmente aí o Maurício, num momento de extrema sensatez, ou insensatez, no caso, colocou os Paralamas participando aqui, né, do Rockinha. Programação da Oi, incrível. Aqui baixou, a gente já falou isso várias vezes, baixou um Jeff Beck no Herbert mesmo. Total. Lembra, né? Tanto quando vocês acabaram de tocar, o Big O'Hill falou: caraca, que isso, cara? Que solo é esse que você fez? Diga lá. Não, é que eu queria aproveitar essa nossa presença aqui para explicar exatamente o que foi essa participação do Ronquinho aí, porque foi, na verdade, foi um ensaio para aquela festa de 250 anos daquela cerveja irlandesa que a gente queria promover. É verdade, que não rolou. Vai ficar para 251. O repertório era esse daí, malandro. Então, vamos ver se a gente esquenta a chapa para 251 a gente fazer essa festinha acontecer, hein, malandro. E a sangue frio, ali embaixo no estúdio para a Orquestra Sinfônica da UFM. João, quer fazer esse test drive aqui? Maravilha, vamos tentar ver o que significa isso em termos transmissão radiofônica. De ganho, né? É. Dia desse eu cruzei com um amigo meu que falou, pô, você já pegou os discos remasterizados dos Beatles? Eu falei, cara, não peguei porque eu tenho, só do álbum branco eu devo ter uns 6 edição CD e uns 3 ou 4 em edição vinil, que é o disco que mais me seduz dos Beatles. E essa nova remasterização eu não ouvi ainda, mas os entendidos dizem que é um negócio muito sério. E o João, que além de músico, além de ser um fissurado nos Beatles, tem essa preocupação do som, da qualidade, não só pelo instrumento dele, mas por pertencer a uma banda. E hoje você tem que oferecer para quem ouve o melhor diante dessas opções de ouvir música, tem que estar preocupado com isso. E o João falou, pô, vamos fazer esse test drive, eu levo um disco dos Beatles remasterizado dessa nova fornada e você leva um vinil original dos Beatles. Vamos nessa? Vamos ver o que, que vai acontecer. Solta os dois ao mesmo tempo? Ou dá um tempinho, solta o CD na frente? Vamos dar um... Bonito isso, hein? Dá um pequeno hiato entre uma e outra. Praticamente... Então vamos começar com o CD. Vou botar os dois níveis aqui no mesmo nível, tá? Esse é o CD. Na hora que você quiser passar pro vinil, a gente passa. Só dá o toque. Agora, malandro. Foi interessante, rolou uma situação assim. Tá tudo meiado aqui, tá? Agudo, médio, grave, o volume. É. Tá tudo igual, tanto CD quanto... A primeira troca para o vinil, alguma coisa aconteceu assim e tal, não sei o que, mas depois quando voltou para o CD, eu pude perceber uma diferença assim... No grave, principalmente, né? A gente tá ouvindo aqui numa situação um pouco ideal, no estúdio e tal. Não. A gente teve essa percepção, assim, quando voltou para o CD, eu acho que deu para perceber até uma coisa que muita gente fala que se perde muito com o som digital, que é um pouco a coisa do grave, do subgrave. E eu acho que deu para perceber bem, principalmente o som do bumbo, o som do baixo. Com a remasterização ficou muito arrumado o som realmente, sem perder aquela coisa meio rascante. Desculpa. Vai lá. Não. Siga. Não, porque acabou a música que eu ia deixar o branco pra elas entrarem. There's nowhere plans for nobody. Eu não sei realmente se o tempo de uma música para outra no CD é o mesmo no vinil. Essa aqui é a... Que musiquinha foda essa, hein, mano? Mas e aí, cara? Olha isso. Eu acho que dessa vez eles tiveram cuidado. Eu acho que talvez até a tecnologia já permita isso, né? De você realmente conseguir uma melhoria no som sem perder o sagrado, que é esse som dos Beatles. Eu acho que a gente passou por várias fases assim, porque o CD, as primeiras passagens do repertório da discografia dos Beatles para CD foram muito ruins. E eles reconhecem isso. Cara, eu sempre achei os discos, todos os discos dos Beatles, com um som muito bom. Meu nível de exigência realmente é zereta na caderneta, porque eu sempre achei, em qualquer edição, em qualquer lançamento, sempre muito bom, acima da média absoluta. A primeira... Led Zeppelin, Stone, Bob Dylan, isso é lixo perto do som dos Beatles, né? A primeira tiragem de CDs da discografia dos Beatles é reputadamente muito ruim, porque os caras ainda não tinham muito esse domínio, é uma coisa de compressão, então parecia que você... É como se você estivesse olhando uma televisão que tivesse uma faixa preta em cima e uma faixa preta embaixo, e aquela imagem chapada no meio. É mais ou menos isso que dava a sensação, não só do material dos Beatles, mas quando começou muito a tecnologia do CD, muita coisa que foi transposta para a coisa digital foi transposta de uma maneira ainda muito estranha, assim. Então a tecnologia digital foi evoluindo a ponto de hoje em dia você conseguir fazer isso com muito mais precisão, respeitando muito mais as faixas, né, de frequência e tudo mais. E eles deram um capricho dessa vez, sabe como é que em inglês é, né? Eles deram realmente um capricho para definitivamente colocar em CD tudo que merece, né, do trabalho dos Beatles, até melhorando um pouco, mas sem perder aquela coisa um pouco, como tá falando aqui, meio rascante, porque era tudo feito meio, né, era uma outra tecnologia, né, era tudo valvulado, era fita magnética, então isso tudo dava aquele caráter meio rascante, meio, né, pujante assim pro som. Não era um som muito limpo, né, dos Beatles. Pois é, mas a cada lançamento e relançamento, o que eles diziam para fazer o consumidor comprar mais uma vez a nova tiragem, finalmente você vai ter uma qualidade de áudio, você vai ouvir coisas que você nunca ouviu, né, de instrumento, de voz. Esse amigo que eu encontrei, ele falou, cara, é impressionante que eu ouço detalhes nas gravações dos Beatles nessa remasterização que eu nunca ouvi, de voz, de bateria, de... Ele falava, pô, eu ouvi guitarra do George Harrison que eu nunca ouvi, mas eu sempre ouvi as pessoas falarem a mesma coisa em todas as outras edições. Não, interessante que inclusive esses lançamentos sempre acontecem perto do Natal. Claro. Mas é a cada relançamento, você ouve tanta coisa nova que vai chegar um dia que vai ser outra música, um outro som. Eu acho que aqui no Brasil a gente tinha muito problema com a qualidade do vinil. Você lembra dessa história? Lógico. Porque o vinil do Brasil era reciclado. E os álbuns que a gente comprava importados eram sempre com vinil virgem, eram muito bem cortados nas fábricas e tudo. E aqui no Brasil a gente tinha um certo problema com a qualidade do acetato, a qualidade do processo de corte, né? Naquela época a coisa do vinil era realmente uma coisa muito artesanal, que imagina só que era você cortar uma chapa de vinil, né, imprimindo a sonoridade ali para ser captada numa agulha de picape. Isso também é uma mágica até hoje que a gente não entende direito, assim como é difícil a gente entender exatamente, né, todos esses meandros e parâmetros técnicos de como o som digital hoje funciona. Mas inclusive agora a gente está falando aqui dos CDs, né? Talvez seja o canto do cisne, né? Do CDs, a saideira, né? Porque agora já estão vendendo aí os mini HDzinhos aí com a discografia inteira dos Beatles e tudo mais. Enfim. Acabando milho, acabando pipoca, 10 minutos para essa edição muito bacana do Ronca Ronca vazar. João, então pela última vez, o endereço da participação para a nossa torcida nessa reta de chegada total aqui, meu amigo. Pois é, hoje em dia é tudo www.oifm.com.br, né? Fale conosco, clique, né, em Fale Conosco e depois selecione RJ na aba das cidades e deixe seu pensamento. Isso aqui é vinil ou CD? Caramba, o som tá muito limpo, tá com cara de ser um CD, né? É? Tá com cara? Tá com toda a pena, não tô ouvindo fritada nenhuma, né? Nenhum. E esse aqui? Ué, eles têm a ordem diferente das músicas? Do vinil pro CD? Deve ter, porque era pra entrar Michel aqui. Esse. É. Tá na ordem aqui do. Esse aqui que você achou que era o CD é o vinil. Caramba! É. Pô, esse vinil é importado, hein? Não, é uma edição original, mas baleadinha pra caramba, não tá muito cuidada não. Pô, tá muito limpo o som, tá? Hein? Galgando parâmetros. Diferente a ordem do vinil. Michel, aqui nessa nova remasterização é a sétima faixa. O vinil é a sexta. Fecha o lado dessa edição americana aqui. A discografia americana não é oficial. É. Né? De repente teve alguma diferença aí pra mudar um lado. Né? Antigamente tinha que mudar o lado, a beia. Né? O vinil tem só 12 músicas, o CD tem 14. Tá bonito, né? Falamos pra dedéu, né? Pra caramba. Oh yeah! ganhe também. Tem que ser um negócio bom para todo mundo. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem que você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, todo mundo ganha. Literalmente acabando o milho, acabando a pipoca com Talking Heads ao fundo. Rapaz, essa configuração sonora aqui é uma das mais encapetadas que o ser humano já fez em todo o seu tempo fazendo música. Tem no YouTube, se procurar Talking Heads ao vivo 1980, o título dessa música é Cross-Eyed and Painless. Tem o Talking Heads tocando em Roma, na turnê deles 80, 81, que é uma coisa inacreditável. Infelizmente, a imagem não dá o link, né? Você não consegue copiar, por exemplo, eu não consigo botar no Tico Tico. A imagem de Roma. Aí depois tem uma na França, eu acho, também uma coisa de doido. Mas essa de Roma, eu recomendo a quem quiser ainda gastar um tempinho procurando coisa na internet. Essa música, Cross-Eyed and Painless, do Talking Heads, 1980 e 1981, inacreditável. Só tem um problema, você não vai conseguir dormir. Busta Jones, o Talking Heads tocava com dois baixistas, a Tina Weymouth e o Busta Jones, um negão que tocou com Sharks, com Chris Padden, uma figura espetacular. Já subiu essa hora, está conversando com o Cartola e Jimi Hendrix, e o Talking Heads pegou o Busta Jones para fazer essa turnê, e ele num Fender, meu amigo, talvez um dos volumes mais altos que um Fender já teve no palco. Uma coisa de louco. João, agradecer a sua presença. Você e Nandão honraram o trabalho do JB aqui, né? O homem responsável pela comunicação com a nossa audiência. Não precisa dizer que você é da casa, assim como o Bigurrilho e o Herbert. Vocês fazem o que vocês bem quiserem com a gente. E a sua presença hoje aqui, resolvida em cima da hora, vamos, pum. E ficou para uma lembrança muito boa do programa. A participação por e-mail mostra isso, o carinho que a nossa audiência tem com você, com os Paralamas. Legal, e tomara que eu tenha retribuído tudo isso direitinho nessas duas horas. Seleção musical nota 1000. Astral lá no alto. E como suquinho, poderia deixar de ser, um, né? Um suquinho de acerola, suquinho, né? Suquinho de acerola aqui, JD. Sensacional, Maurício. A gente sempre fica com gostinho de quero mais, né? Não é só chegar. Não deixe de participar durante a semana, como eu sempre digo. O programa é feito em cima dos seus pedidos. Terça-feira a gente volta. Beijinhos, bye bye. Juca, um beijo. Tchau, João. Obrigado. Beijo. Valeu, galera. Tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou Ronca, Ronca.